Mas juntos sobem ao monte para ver Santa Luzia. E no monte sobranceiro cantam e dançam durante o dia. Santa Luzia dos meus amores, Santa Luzia bonita és, Santa Luzia dos meus olhares, linda Viana está aos teus pés. A Santa vai escutando, lindo rancho lá de cima, sereno vai deslizando, a seus pés o rio Lima. Quem vai a Santa Luzia ver Viana do Castelo, o mais lindo panorama de domingo é o mais belo. Santa Luzia dos meus amores, Santa Luzia bonita és, Santa Luzia dos meus olhares, linda Viana está aos teus pés. We'll be right back. 17:29, espero que estejam a passar uma boa tarde. Ora, hoje são 19 de dezembro de 2019, ora, o mês de Natal e o fim de ano. Espero que todos tenhamos uma boa noite de Natal, cheia de paz e de amor, que o Menino Jesus nos traga tudo de bom. Ora então, aqui vai uma dedicatória para Maria Fernanda e Maria do Céu. Aqui vai é José de Santo Amaro Amor. Ora então, até já e preparem-se para a receita que vai ser hoje o cabrito para o dia de Natal ou para o dia de Ano Novo. Eu logo, por volta das 6:10, vos la vou passar. Até já. Quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor. Quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor. Por momentos tive toda a ilusão que em seu anel de noite

Ora, muito bem, são 18 horas e 15 minutos, então eu vou passar a receita do cabrito que com meu preparo. Ora, então, pegamos aí mais ou menos em 4 kg de cabrito e pomos numa bacia com água fresca. À noite, se é para preparar ao outro dia, claro, à noite fazem isso. Eu faço assim. E põem lá uma... Temperam a água com sal. E pegam em 2 limões, partem em rodelas e espremem lá para dentro. E depois, no fim, podem deitar também as cascas lá dentro. E põem ali umas 4 folhinhas de loureiro. Então, mexe aquela calda toda, a água, com o limão espremido e as cascas também lá dentro depois, as folhas de loureiro e o sal, assim mais ou menos temperada, a água. E, de seguida, deixámo-lo toda a noite nisso, nessa água, com esse limão, como eu disse. De manhã, quando nos pusemos a pé, como é a noite de Natal, para preparar para o meio-dia ou para uma hora, aí, no dia de Natal, como sempre, lá para as 2 horas. Põe-se a pé mais tarde, como se deita mais tarde. Então, pega-o nele de manhã, quando se puser a pé, põe-no a escorrer. Pode ser em cima de uma toalha, pode ser no escorredor, como vocês queiram. E, de seguida, preparam, então, o molho, que... Aí, copo e meio de vinho branco, daqueles copinhos, não é dos de litro, é daqueles de nós beber, todos diariamente, de vinho branco, e mais ou menos uma cerveja, daquela, uma cerveja média. E deitam lá dentro, então, de uma terrina, para fazer o molho, tempero, para ir depois para o forno. Depois ponho um bocadinho de pimenta moída e um bocado de colorau doce. E o sal a tempero. E pode pôr um bocadinho do uísque. Também fica muito bem. E depois, pá, picam aí umas 3-4 cabecinhas de alho, bem picadinho, deitam tudo lá para dentro. E depois, de seguida, põe um bocado de azeite. Fazer, mexer. E depois mexe salsa, cebola, aí umas 2 cebolas boas, partidas à rodelas, não muito grossas. E deitam tudo lá dentro, fazem aquela calda e mexem bem mexido, com um bocado de salsa, se quiser. Um bocadinho também de loureiro. Preparam, fica muito bom. Então, depois deitam por cima do que vai, põem no cabrito que já está escorrido, põem-no nas assadeiras e deitam lá o molho por cima dele, porbilham bem porbilhado, por baixo e por cima, virdam uma viradelinha e deixam estar assim até mais ou menos até à hora de terem as batatas descascadas e pô-las lá. Então, e de seguida metem para o forno, juntamente com as batatas, mas deixam estar assim no tempero até ao meio-dia. E pronto, e acho que é uma delícia para mim, é o que eu adoro. E um bom apetite, acompanhado com uma boa salada, como vocês, ou com um bocadinho de arroz seco também é bom, como vocês preferirem. Isso é aos seus gostos. Ora então, está o cabrito preparar, a minha receita está dada para o dia de Natal, que tudo seja, que ele seja comido com muita paz e amor e carinho, sempre junto das pessoas que vocês mais gostam, porque é um dia muito especial, e que o Menino Jesus nos traga tudo aquilo que nós mais lhe desejar e pedimos. Ora então, até já e vamos à música. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tem. Esta música vai ser oferecida da minha parte, da parte para a neta do Sr. Saruga e para todos aqueles que estão de parabéns. Que a menina, a netinha do Sr. Saruga, fez anos na semana passada e eu não tinha aqui a música para passar, mas aqui vai da minha parte, principalmente para a neta do Sr. Saruga e para ele e para toda a sua família e para todos aqueles que estão a ouvir, fizeram anos, desde há 8 dias para cá. Ora então, até já. Salve, salve, seu aniversário. Deus lhe dê muitos anos de vida para viver mais de um centenário. Você hoje é feliz, mais feliz. Esta data vai deixar saudade. Voltaremos para o ano outra vez, desejar-te mais felicidade. Parabéns nesta data querida. cantar para você. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar para você. E assim vamos ficar com o nosso Roberto Leal, o nosso saudoso Roberto Leal, que Deus lhe fale na sua alma. Ora então, até já. Roberto Leal. Não sejas louca, taca um beijo da tua boca.

vai ver que meus pecados só salvam ela. Essa morena linda diz que me ama, e padre, eu lhe confesso, também amo a ela. Eu já estou namorando até segunda-feira, já como e até durmo lá na casa dela. Prepara-se a sacristia que eu estou indo, padre, não estou mentindo, eu vou casar com ela. Prepara-se a sacristia que eu vou para lá, pois tenho uma morena que me quer bem. Prepara-se a sacristia, pois eu vou casar. Essa morena eu dou nota 100. Padre, ela me falou que quer casar comigo, só para me ver feliz, me diz que eu mereço. Que nas primeiras noites não cheguem visitas, para ficarmos sozinhos ninguém apareça. Padre, eu te garanto, no primeiro ano vai ter na sacristia mais um batizado. Prepara a sacristia que eu estou indo, eu só saio daí depois de casado. Prepara a sacristia que eu vou para lá, pois tenho uma morena que me quer bem. Prepara a sacristia, pois eu vou casar. Essa morena eu dou nota 100. Prepara a sacristia que eu vou para lá, pois tenho uma morena que me quer bem. Prepara a sacristia, pois eu vou casar. Essa morena eu dou nota 100. Prepara a sacristia que eu vou para lá, pois tenho uma morena que me quer bem. Prepara a sacristia, pois eu vou casar. Essa morena eu dou nota 100. Prepara a sacristia que eu vou para lá, pois tenho uma morena que me quer bem. Prepara a sacristia, pois eu vou casar. Essa morena eu dou nota 100. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida, o rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Thank you. tenho mais uma dedicatória para fazer da parte de Maria de Fátima para seus filhos, para seus netos, para José Queiroz, filhos e netos, e para todas as pessoas amigas dela que estão sempre com ela. Ora então, Pedro Cruz, Coração Safado. Ora então, até já. No corpo és um anjo, na dança ao pecado, roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acaba mesmo a dormir ao meu lado. Tive mil amores, já fui bem amado. Loucuras infinitas sem vir à paixão. Das setas do cupido já fui vacinado. Mas houve uma porta no meu coração. Não sei porque é que o raio foi cair em mim, mas sinto a tua falta se não estás aqui. Não pensei que o tempo virava uma arma só por não te ter. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas anjo a dormir ao meu lado. No corpo és um anjo, na dança ao pecado. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas anjo a dormir ao meu lado. Amores, já fui bem amado. Loucuras infinitas sem vir à paixão. Das setas do cupido já fui vacinado. Mas houve uma porta no meu coração. Não sei porque é que o raio foi cair em mim, mas sinto a tua falta se não estás aqui. Não pensei que o tempo virava uma arma só por não te ter. No corpo és um anjo, na dança ao pecado. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas anjo a dormir ao meu lado. No corpo és um anjo, na dança ao pecado. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas anjo a dormir ao meu lado. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas anjo a dormir ao meu lado. No corpo és um anjo, na dança ao pecado. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas anjo a dormir ao meu lado. No corpo és um anjo, na dança ao pecado. Roubaste um coração safado. Muito bem, e agora vou fazer uma dedicatória da minha parte para todos os quatro cantinhos do mundo, para, principalmente para o nosso consulado aqui de Orleans, para os profissionais que estão lá a trabalhar, para todos nós. Ora então, aqui vai o hino de Portugal. Então, até já. Ora, muito bem, e agora da minha parte também, para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo, para que o Menino Jesus lhe traga muita paz, muita saúde e tudo de melhor que nós lhe possamos pedir, que ele nos traga, que seja feita a sua vontade. Ora então, aqui vai, para todos os doentinhos, a Maria do Sameiro, homenagem a Nossa Senhora, Santa Maria. Yeah.

vamos ficar com a música mais de Natal, Natal em todo lado. Que assim seja e que seja uma noite que o Menino Jesus nos traga tudo aquilo que nós precisamos. Muita paz, amor e carinho para todos nós e na sua graça, que assim seja. E umas boas entradas e umas boas saídas para todos. Ora então, até já. Eu tenho no olhar cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenham gostado, que tenha sido de vosso agrado. A mim foi um prazer estar aqui com vocês. É a minha derradeira missão para este ano, se Deus quiser. No princípio do ano cá estarei outra vez com vocês, se Deus quiser, tudo correr bem. Ora então, até um bom Natal para todos e um bom ano novo, umas boas saídas e umas boas entradas e que tudo seja passado tudo junto das famílias umas das outras, que é um dia de Natal muito especial para o mundo em que nasceu o menino Jesus, e então que ele nos traga tudo de bom e de melhor. Ora então, um bom Natal para todos, aqui da Rádio Arco-Íris 96.2. Eu no sábado não posso cá estar, pena minha, mas pronto, a vida é assim. Ora então, para todos, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para todo mundo, um feliz e santo Natal e o meu bem-aja a todos vocês. Que assim seja. No quartinho existe ainda velhinho um quadro que nele contém o retrato que é sagrado e nele é fotografado o rosto de minha mãe. Há dias fui-me deitar, o retrato fui beijar.